vazios em busca de amor. Eu já nem me lembro daquela que sexta passada comigo se deitou. Já estou cansado de escrever poemas, de escutar baladas, assistir